de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmo e, ensandecidos, ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor, e é por isso que, em Ti agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza-a para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão que despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos, em épocas remotas, por esses caminhos, é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes, que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação e, consciente ou inconscientemente, te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta etapa, damos-nos as mãos e, emocionados, repetimos como os mártires do passado: Ave Cristo, em tuas mãos depositamos nossas vidas para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Filhos da alma, que vos abençoe o Pai de misericórdia e que Jesus permaneça conosco. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre. Bezerra. Essa é uma prece transmitida por Bezerra de Menezes, em que ele vai pedir pelos causadores dos males. E eu selecionei aqui embaixo um trecho do Evangelho, Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2, que fala sobre isso, em que ele relata que Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar. do que fazer tropeçar um destes pequenos. E é então, com a leveza e o amor dessa mensagem de Bezerra, nesse ambiente de espiritualidade, que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Wilson, Serginho, aqui na mesa, nossos ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui juntos, né? E a mensagem de Bezerra, né, tão bonita como sempre, inspirada, ela nos fala, nos chama a atenção, que nós temos uma tendência sempre de nos preocuparmos com aquele que é vítima, aquele que sofreu um revés, sofreu uma perseguição, e nos esquecemos do algoz, pela nossa ainda inclinação do olho por olho e dente por dente, que ainda vem de longa data na nossa cultura, na nossa visão, na nossa inferioridade espiritual. Nós queremos imediatamente condenar e realmente sem nenhuma chance de perdão aquele que cometeu uma atrocidade. É nossa natureza animal, né? Mas Bezerra chama atenção para nós vermos que realmente, além dessa existência, existe a questão das experiências que cada um vai passar, vida após a vida. E todos os atos impensados dos criminosos, aqueles que fazem, os corruptos, isso vai refletir uma experiência no mundo espiritual muito difícil de recuperação, décadas, às vezes séculos de sofrimento nas zonas purgatoriais. Então nós temos que analisar que aquele irmão, ele na verdade está enlouquecido, ele é uma pessoa no aspecto moral, ético, espiritual, doente, é um enfermo. Um dia talvez a ciência humana vai catalogar esses desvios morais como enfermidade. E nós vamos compreender, e nós como cristãos, ou pelo menos adeptos ao cristianismo, compreender que as pessoas que têm uma atitude tão insana com relação ao seu semelhante, na verdade não passa de um louco, um enfermiço moral que necessita tratamento antes do que uma condenação, uma punição rigorosa. E o Espiritismo nos explica isso muito bem, né? Quando fala da reencarnação, onde nós vamos nesse mecanismo reencarnatório tendo condições de sanar os nossos débitos. Hoje nós somos pessoas de bem, mas é que o próprio Bezerra nos fala, né? Que num passado longínquo, em alguma época, também estávamos ensandecidos. Podemos ter sido pessoas terríveis e já através da oportunidade que Deus nos deu, nós nos recuperamos. Então essas pessoas hoje, fascínoras, terríveis, dirigentes, hoje a gente vê na Venezuela um quadro terrível que está acontecendo, em outros países também da África, da Ásia, e mesmo no Brasil dificuldades muito grandes, a gente vai compreendendo que essas pessoas que por acaso já têm um poder de decisão e tomam medidas assim, elas são os maiores prejudicados, mais do que a própria vítima. Porque a vítima ali, com certeza, resgatou um débito do passado. Ela está quites perante a lei. Mas aquele que ultrajou, que provocou tudo isso, ele adquiriu um débito terrível para a própria existência nessa encarnação e na subsequente. E aqui você fala a mensagem de Jesus também muito bonita, né, Wilson? O escândalo é necessário, mas ai daquele que provoca o escândalo. Porque na nossa sociedade, a gente, quando é necessário alertar a comunidade de alguma coisa errada, realmente é importante que isso seja feito e se levantar o véu. As coisas não podem ficar escondidas. Mas quando é apenas você apontar um erro humano, uma falha humana desnecessária, né? Uma coisa que você possa corrigir sem colocar a público, então por que que a pessoa vai fazer isso? Por que que você vai apontar esse erro alheio, desnudar uma pessoa, colocar aí? Porque o indivíduo já errou, ele mesmo vai ter que saldar esse débito ou com a sociedade, ou com a própria consciência ou com a espiritualidade. Mas se não é necessário que isso seja colocado, isso não seja divulgado, isso não deve ser feito. Então, ai daquele que provoca o escândalo, né? Você provocar um escândalo, né? E o escândalo também pode ser entendido com relação ao próprio nível evolutivo que nos encontramos. Escândalo pode ser entendido em ações criminosas, em ações que causam possa lesar o patrimônio público ou as pessoas. Então, isso aí daquele que provoca o escândalo. O escândalo é necessário porque o mundo de provas e expiação, ele faz parte desse mecanismo, esse entrechoque entre indivíduos, até pelo nosso processo evolutivo. É naturalmente, você tem aqui uma mistura de indivíduos reencarnados, pessoas de um nível moral mais elevado, mas uma grande maioria, tanto que na Terra predomina a maldade. Essa maioria ainda tem uma conduta muito indevida. Então seria esse comentário. Eu passaria aqui com o nosso companheiro Serginho fazer mais algum comentário. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson. Os comentários muito interessantes do Álvaro. Mas eu quero aproveitar e já deixar uma deixa para você aqui. Vai lá. O Álvaro falou sobre a doença moral. É muito interessante essa abordagem e é interessante a gente desdobrar isso daí. Porque quando a gente vê uma pessoa cometendo um erro dessa, de qualquer natureza, é evidente, é natural que para a maioria de nós, isto é, que não somos missionários, que ainda não alcançamos um estágio elevado na elevação espiritual, nós criticamos essas pessoas, né? Criticamos veementemente, como se fôssemos os donos da razão, onde já se viu fazer, agir dessa forma. E se a gente entende, como o Álvaro falou, essa pessoa como um doente moral, vamos pensar como a gente se comporta com alguém que está doente, não é, Sérgio? A pessoa vem e fala para você, eu estou morrendo de dor de cabeça, o que você faz para ela? Você a critica? Né? Ah lá, está com dor de cabeça de novo. Não, você vai tentar dar um remédio, não é? Atenuar. O que leva a gente a esse entendimento, eu quero aproveitar e passar para você também. Por que a gente não acredita que essa pessoa sofre de verdade? Aqui o Bezerra diz, olha, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Quando a gente olha para um político, por exemplo, que cometeu alguns crimes, a gente vai acompanhando, a gente não pensa que ele tá infeliz, pelo menos aquele que não foi pego. Pelo menos aquele que não foi pego. A gente não pensa que ele está infeliz. Pelo contrário, né? As pessoas pensam nele no seu barco, viajando pelo mundo. Como que é isso? E na verdade, quando você estava lendo, e depois o Álvaro comentando, a primeira coisa que já que era Bezerra começou com gratidão, né? Pedindo pela gratidão, fazendo o apelo de gratidão. Eu levantei o meu apelo de gratidão pelo mecanismo de causa e efeito, pelo conhecimento do mecanismo de causa e efeito e pelo próprio mecanismo de causa e efeito que faz com que tenhamos essas oportunidades maravilhosas de reparar os danos do passado e, de certa forma, tornar um pouco, talvez um pouco mais palatável, esse aprendizado que é as vivências anteriores e todas as atrocidades que, quando a gente olha para a história, a gente vê que, como humanidade, a gente cometeu. E quão amorosa foi essa mensagem de Bezerra. E indo na tua questão, Wilson, eu acredito que a questão do consolo desse mecanismo de causa e efeito, de você criar um processo de, primeiro, de entendimento de como funciona esse processo de reparação. E daí sim eu consegui olhar para o outro sem julgar. Toma cuidado, né, Sérgio? Porque às vezes a pessoa tem nesse entendimento do causa e efeito, né, Álvaro? E a aplicação disso da seguinte forma: ah lá, ele fez, aqui há de pagar, né? É como se utilizasse, como se lançasse uma praga para outra pessoa em cima do conhecimento da lei de causa e efeito. E não é isso que a gente tem que entender. A gente vê as pessoas fazendo, inclusive no meio espírita, às vezes a pessoa faz esse tipo de comentário. Mas assim, através desse entendimento mais amplo, a questão do não julgamento, a questão da empatia, do sofrimento alheio, a questão de se colocar eventualmente no lugar do outro e perceber que, poxa, em algum momento da minha trajetória eu fiz coisas desse tipo. Ou, pera um pouco, Existem coisas que eu estou fazendo que não estão conectados também com essa questão moral mencionada. Porque todos nós que estamos aqui na Terra somos devedores, né, das leis naturais. Então, primeiro mecanismo que a própria psicologia explica é essa questão da projeção. Projetamos o outro e batemos, né? Muitas vezes batendo o que não conseguimos bater em nós mesmos. A questão de eventualmente a gente criticar alguém que está fazendo alguma coisa que eventualmente no nosso íntimo nós gostaríamos também de estar fazendo, mas nos refreamos porque já temos um entendimento de que aquilo não é legal, só que ainda não temos no nosso íntimo a compreensão para poder lidar com aquilo e aceitar aquilo no outro, para que o outro possa ser o nosso espelho, sem que para isso a gente tenha que jogar pedra. É interessante o que o Serginho está colocando, porque você chegar para um pai, uma mãe que teve um filho, né, como você vê no Rio de Janeiro, aquelas violências, está em todo o Brasil, mas o Rio, colocando o Rio mais como, porque está mais na mídia, né, está mais aparecendo mais na mídia, né, perde um filho, mesmo a gente, se acontecesse com a gente, e você vê que a polícia prendeu o criminoso, você vai olhar com um sentimento muito pesado em relação àquele que tirou uma vida, né. Mas por isso que está a beleza do Espiritismo. Ele não vai tirar a dor da perda, porque, embora seja transitória, depois a gente vai voltar todos para o mundo espiritual, mas naquele momento tem a separação abrupta, né, de uma forma trágica. Mas a beleza do Espiritismo está a explicar que Deus é bondoso, é um Pai amoroso com todos nós, e nada acontece na face da Terra sem a permissão de Deus. Então, quando acontece uma tragédia, um problema desse qualquer, que possa nos atingir ou atingir as pessoas que estão próximas da gente, mesmo que a gente não possa compreender toda a dinâmica, como funciona com exatidão as leis de Deus, nós temos que saber, acima de tudo, Deus é justo, Deus é bom. E se aconteceu alguma coisa, como foi mencionado aqui no exemplo dessa tragédia, nós temos que olhar, o Espiritismo consegue elucidar, pelo menos em parte, e que aqui o Serginho mencionou da lei de causa e efeito. Então, nessa encarnação, um jovem pode não ter feito nada, né, Sérgio? Mas, em outras existências, ele pode ter cometido verdadeiras atrocidades. E, voluntariamente, antes de reencarnar, ele pediu para passar por aquela experiência. É claro que o agente causador não precisava ter acontecido, senão seria fatalismo, poderia ter sido evitado. Mas no nível evolutivo que nós estamos, aí que vem o escândalo é necessário, é de quem provoca o escândalo. O escândalo era necessário para que ele resgatasse aquele mal. Então esse jovem que eu mencionei no exemplo, que perdeu a vida num assalto, então aconteceu um escândalo. E ele pediu para passar por essa experiência. Então o escândalo é necessário para o resgate dele. Mas ai de quem provocou aquele escândalo, que ele resgatou. Mas aquele que provocou o escândalo, ele assumiu um débito perante a lei divina. Porque Deus não necessita do mal para fazer o bem. Ele simplesmente, quando as coisas acontecem, ele usa isso de uma forma construtiva, que vai acontecer, como foi o resgate kármico de uma pessoa. Se não era para aquele jovem receber uma bala perdida, não iria ter recebido essa bala perdida. Porque Deus é justo e nada acontece sem a permissão dele. Então, se aconteceu uma tragédia de qualquer proporção, antes... A dor vai ficar a dor, a gente compreende a dor dos pais, que eu também sou pai, tenho 4 filhos, mas que pelo menos na visão, na ótica espírita, não vamos ficar aí blasfemando contra Deus ou com revolta contra Deus. Vamos compreender que aconteceu uma tragédia e que vamos mais do que nunca nos aproximarmos de Deus para que tenhamos forças, energias para atravessar, superar essa situação, inspirada aqui na mensagem bonita de Bezerra de Menezes, que faz uma oração e pede as bênçãos, a gratidão de Deus para os fascínoras, aqueles que vão provocar esse dano moral, que eles realmente que provocaram o escândalo são os maiores necessitados. A vítima se resgatou, o agressor, o ofensor, o algoz, esse angariou um débito muito pesado. e que vai comprometer o ambiente de todos nós, na verdade, né? Porque todos nós estaremos submetidos a isso. Mas eu vou voltar aqui lá na citação de Lucas. Interessante aqui que Jesus diz: melhor essa pessoa, então, o causador do escândalo, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço, aqui ele usa o termo uma mó de atafona. Na verdade, ele se refere a uma pedra, aquela pedra grande de moinho, que é utilizada nos moinhos, né, que moem as sementes para fazer farinha. É uma pedra gigantesca. Então, veja, é evidente que Jesus não está falando aqui em suicídio, não. Que a pessoa tem que colocar uma... É melhor se matar do que errar. Não é isso que ele quer dizer. Mas ele diz que é preferível, né, uma vida ser abreviada, de certa forma, do que mal aproveitada. E aí eu faço uma pergunta em cima dessa afirmação. Existem casos em que uma vida, uma existência com um determinado planejamento para um número de anos, a pessoa se compromete a retornar para executar algumas tarefas, mas no meio do caminho ela se perde tanto que a espiritualidade abrevia esse tempo dela para evitar que ela se comprometa ainda mais? Sérgio, ou Álvaro? É muito difícil dizer que isso não possa acontecer, né? Eu não me lembro de nenhum caso que eu tenha lido, talvez o Sérgio possa se lembrar, que eu posso mencionar como exemplo, mas não é muito ilógico, porque se a pessoa está tendo uma reencarnação inútil, se comprometendo, quando é só ele, é menos, mas eu observei alguns casos que o resgate acontece porque o livre-arbítrio da pessoa está prejudicando muitas outras pessoas. É o que diz aqui, né, Lá? Do que fazer é tropeçar um destes pequenos. Quando ele provoca um escândalo para atingir muita gente, você tem pessoas que têm o dom da palavra, né? Pode usar música, a palavra, um escritor que vai criar um clima tão desagradável e ele está se comprometendo e vai comprometer muita gente. Fala, peraí, vou trazer você de volta, porque essa encarnação já deu. Eu tenho um exemplo que o Luiz nos deu uma vez, que quando você estava falando, na hora veio na minha cabeça. O Luiz e a Diene faziam em São Paulo um trabalho. A Diene sempre trabalhou com gestantes. Gestantes se reúnem e fazem um enxoval de todas elas, trabalhando e conversando, falando sobre o espiritismo, sobre o cristianismo. E uma das mães, ouvindo toda aquela preleção, ela falou: poxa, eu tenho, meus filhos estão na rua, Praça da Sé, Praça da República, e eu vou tentar trazê-los para perto de mim. E ele conta que essa mãe foi, junto com a ajuda do grupo, conseguiu recolher, eram, se não me engano, 3 filhos. E um deles, já bastante comprometido com a droga, estava com mais ou menos 18 anos, por mais ou menos isso. Luiz, me perdoa se eu contar essa história pela metade, mas ela dá exatamente esse exemplo. Passado algum tempo, esse menino mais velho desencarnou. E a explicação do plano espiritual para aquela mãe foi: o corpo dele, físico, já estava muito comprometido com o vício. O menino já demonstrava laços de arrependimento por conta desse gesto da mãe, dessa convivência com aquele grupo. E para que ele tivesse uma chance nova, ele foi levado, ele desencarnou. Ele foi levado para que, usando esse germe do arrependimento, ele pudesse aí se reabilitar e ter um novo corpo que desse condições desse arrependimento dar novos frutos. Que o corpo dele estava muito prejudicado e, mesmo tendo a boa intenção, ele não conseguiria. Então foi uma explicação que eu achei bem plausível. E assim que você estava falando, eu lembrei desse exemplo. Uma vida abreviada por amor, para que ele pudesse reconstruir. Ainda dentro dessa leitura que você faz do Evangelho, aí tem, não lembro agora, outros evangelistas, eles falam, né, que, inclusive, que, como Jesus, com palavras fortes, né, se sua mão é objeto de escândalo, melhor que entre sem uma mão. Se seus olhos é objeto de escândalo, melhor que entre sem um olho. Arranque-o, né? Arranque-o. Isso quer dizer, no mecanismo reencarnatório, muitas vezes a gente vem com alguma dificuldade, alguma limitação física ou até mental, como um freio para a nossa agressividade, né? Então, se a pessoa agride, ele foi um criminoso, ele lesou o seu corpo espiritual, porque no dia a dia, o nosso corpo espiritual, que vai nos acompanhar depois do desencarne, depois da morte biológica, ele é plasmático, ele recebe todos os impactos dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então, se o criminoso ele comete um monte de atrocidades, ele vai gradativamente plasmando no seu corpo espiritual essas deficiências que vão se refletir na outra encarnação. Então, quando nasce uma pessoa com problemas, né, se é uma mão, se é um braço, se é uma perna, com problemas mentais, não foi a condenação de Deus. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, ele vai herdar, ele vai entrar sem a mão, sem um pé, sem um olho, conforme diz o próprio Cristo, para que ele possa se corrigir. Ele sentir na própria pele que aquilo é importante. Por que ele vai fazer aquilo contra alguma pessoa, né? Então, o Espiritismo, na verdade, é a chave que a gente consegue entender, na sua essência, a mensagem, a boa nova de Jesus. É certo que, em alguns momentos, o próprio reencarnante pede, né? Aquele que já está consciente da sua necessidade, muitas vezes ele pode pedir para vir com uma deficiência desta ou daquela natureza. A Joana de Angeles menciona que nesse momento, quando eu estou mais lúcido, que eu uso mais o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio do encarnado é um pouco mais limitado. É um pouco mais limitado. Né? Já desencarnado, você escolhe as experiências. Exato. Então esse arranca os olhos é mais ou menos isso. Bom, eu me lembrei daquela frase que diz que não devemos temer a morte, sim a vida mal vivida, e ela cabe exatamente nessa interessante. Vocês estão falando da morte, né? Só aqui está dentro do assunto, né? Que eu dou aula para cursos de mediunidade e vi um aluno, às vezes, preocupado com essa questão da morte, se poderia ir para o umbral. Isso é preocupação de muita gente, né? Mas será que a gente morrer, a gente pode ir para o umbral? Aí eu falei assim, meu amigo, todos os encarnados, ninguém vai para o umbral. Ninguém vai. Ou você já está lá ou não está lá. Você leva o umbral com você, na verdade, né? Você carrega o umbral contigo. Todas as noites você não. Seu corpo físico não dorme, você não tem uma expansão, você não se projeta fora do corpo. Então você vai estar onde está seu coração. Onde está seu coração, está seu tesouro. Não disse Jesus, os seus ideais, suas aspirações, você vai estar lá. Então você não vai, ou você já está ou você não está. É uma boa forma de colocar. Pois é. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras aqui na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Quero aproveitar aqui para agradecer os ouvintes que estão nos acompanhando. Temos aqui, olha, ouvintes na cidade de Piracicaba aqui conosco, temos em Curitiba, em São Paulo, um abraço, temos aqui em Santiago do Chile, né, tá nos acompanhando, e dos Estados Unidos, de Stafford. Então, um grande abraço a todos, a nossa gratidão, e seguimos agora com uma mensagem. Para você que sente que as dificuldades são grandes demais e que muitas vezes parece que você não tem mais força para superar, né, essas lições que a vida nos apresenta, nós selecionamos a mensagem na voz de Chico Xavier, denominada Um Tanto Mais. Você

não se edificam com ela. Este foi um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículos de 11 a 14 e versículo 16 e 17. O item 17 é o comentário de Allan Kardec. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende. Porquanto, o que se não compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Interessante o uso das palavras, né? Quantas... Você dá bastante aula, né, Álvaro? E quantas pessoas têm dificuldade de fazer uma prece? É, às vezes a gente dá um curso de mediunidade, conclama, quem está com vontade hoje. E muitas vezes eu me penso, por que que... Será isso orgulho de repente não estar à altura da tarefa? Será isso um pouquinho de baixa autoestima, onde a pessoa às vezes se coloca como incapaz? Das duas formas, é um processo de autossabotagem, seja por orgulho, seja por processo de baixa autoestima, porque o Espiritismo está sempre nos mostrando que não é o teor da palavra, é o sentimento colocado, é o quanto essas palavras são ditas pelo coração. E aquele que ouve, se não estiver compreendendo, também não se sintoniza com o coração da mesma forma. E a gente repete isso constantemente. E é uma coisa que ainda me surpreende, como as pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de fazer uma oração, às vezes só para si mesmo, às vezes em público. O que que você acha, Alvaro? Interessante que você está colocando, Serginho, porque é verdade, né? Eu me lembro, está muito dentro do que o Serginho falou, e até uma senhora espírita, né? Nós falamos da prece, e ela dizia: mas quem sou eu para me direcionar a Deus? Sabe, é uma total ignorância da divindade, né? Porque imagina nós que somos pais, temos nossos filhos, e nossos filhos nos pedem alguma coisa, nós vamos atendê-lo. Então nós, nas nossas limitações, ouvimos os nossos filhos. Como é que o Pai Celestial, perfeito, só amor, ele não iria nos escutar, né? Então aí eu acredito, viu, Sérgio, que é mais a ignorância mesmo, ignorância. E displicência, preguiça mental. Porque eu tenho um hábito, inclusive falo para os meus alunos, olha, eu tenho o hábito de fazer oração todas as manhãs quando eu desperto, porque é a hora que você levanta, não tem nenhum compromisso, né? Antes, ali eu levantei mais cedo para isso, né? Para poder me dedicar, porque depois durante o dia é aquela correria. Então naquele primeiro horário, e a prece é uma conversa com Deus, é uma conversa com o Pai, porque Deus conhece cada uma das suas criaturas do universo. Da mesma forma que um pai zeloso conhece os seus filhos e se preocupa com cada um deles, com as suas diferenças, as suas limitações, Deus nos conhece. Mas como Jesus, ele é o modelo que Deus nos colocou, pelas nossas dificuldades de compreendermos a divindade, Deus nos colocou então Jesus como um modelo. Uma referência. Uma referência, olha, está vendo? E Jesus mesmo colocou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus nos ensina que pedir obtereis, buscar e achareis. Mas pedir, o mudo, ele não tem condição de falar uma palavra, na verdade, pedir. A fazer a prece, e para sentir que vai ter eco essa prece, a pessoa tem que desenvolver o hábito de se aproximar de Deus. É a vibração, a frequência mental que ele vai conseguir atingir os planos mais elevados. A gente recorda também que o próprio mestre nos ensina, né, que é dando o que se recebe, né? Então você tem que fazer por onde? Ou seja, a pessoa que tem uma conduta cristã, que tem uma vivência fraterna, ética, honesta, santo não tem ninguém aqui na face da terra, mas pelo menos dentro dos padrões morais da época, isso deve ser obedecido. Esse indivíduo, essa pessoa, ela tem condições então de fazer uma prece e com toda certeza vai ter eco, vai ter uma aproximação da divindade através dos seus emissários, dos seus prepostos, que vão estar junto nos assessorando. Mas a prece tem que ser ali, como o apóstolo Paulo nos ensina, inteligível, né? Inteligível no sentido dos sentimentos. Se o meu coração... Vê como Jesus é interessante, ele vai falando que se você está a caminho com o seu inimigo, perdoa. E depois você vai fazer a sua prece. Por que isso? Porque se eu tenho inimizade, eu tenho mágoas no coração, isso me atrela à terra. Então eu tenho que perdoar, eu tenho que tirar, me libertar das amarguras, do ódio, de todos aqueles sentimentos da ruins, culpa, da culpa, para então me aproximar. Tá? Vibracionalmente conseguir atingir os planos mais elevados. Então, essa, eu acredito, viu, a Wilson, o Sérgio, que é mais uma ignorância. O Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, que consegue explicar de forma racional por que nós temos que mudar os nossos hábitos. E você falando, uma das coisas, Álvaro, uma das propostas de Jesus foi quebrar essa ditadura de que tem que passar por alguém para chegar até Deus. Foi ele quebrar, na época, a grande parte do ser revolucionário dele foi esse aspecto. Olha, você pode conversar direto com o Pai, ele é amoroso, não trata ele como sendo alguém inalcançável. Só o sumo sacerdote que pode se apresentar diante de Deus, né? Ou que alguém vai vender indulgência, quando Lutero e Calvino lutaram contra esse poderio da Igreja. Quando Jesus veio, essa era uma das propostas, mostrar que a proximidade, ela poderia ser feita sem querer, sem ser sacrilégio, sem cometer uma heresia. E até é ignorância nesse sentido mesmo, de ignorar a dimensão do que Jesus vem nos trazer. Mas você vê que a ignorância está tão impregnada, eu respeito todas as correntes religiosas, todas as filosofias, mas me preocupa às vezes alguma forma da abordagem em relação a Deus. Eu me recordo que tinha uma funcionária que seguia uma linha das igrejas renovadas, e ela estava mudando de emprego e veio me agradecer a oportunidade da empresa, ter trabalhado na empresa onde eu dirigia. E me deu uma Bíblia de presente. E eu, evidentemente, aceitei a Bíblia, claro, está até logo na minha mesa, uma Bíblia muito boa a tradução. E ela me disse, então, olha, eu vou dar uma Bíblia para o senhor, porque o senhor, como eu, é temente a Deus. Olha, temente a Deus na época de Moisés, Jeová, que punia. Vem Jesus mostrando o Deus de amor, de bondade, de paz, de fraternidade. Não tem mais essa de ser temente a Deus. O Pai Celestial não é para ser temido, é para ser respeitado e amado. Tanto que... alguns milhares de anos defasada. Sabe? Totalmente defasada. Então, mas você vê, quando você pede para um jovem, uma pessoa qualquer, num curso para fazer uma prece, primeiro eu acho que é um pouco de timidez. Sim. E depois ignorância. Porque a prece, igual você mencionou, é uma conversa com Deus. Olha, agradeço a oportunidade, é uma conversa fraterna, como um filho tem com um pai. É, eu vou seguir a linha do Sérgio, de todo concorde com todos os comentários sobre a ignorância e sobre essa relação de proximidade que a gente tem que desenvolver realmente. É que, como o Álvaro falou, muitas vezes nós não temos essa intimidade, não nos sentimos íntimos. Sabe aquela pessoa que você conhece, mas você tem vergonha de falar, você até admira ela de longe, mas você tem vergonha de falar, você gosta dela, você gosta do jeito dela, mas você não se aproxima porque você não se sente suficiente para falar com ela. Por que ela me daria atenção, né? Justo para mim? Ah, eu sou um chato, sou uma pessoa sem graça. Então tem gente que se relaciona assim com Deus, se põe nessa posição. Mas a abordagem do Sérgio é interessante no sentido psicológico. É uma coisa desagradável da gente abordar, mas quando nós falamos em orgulho, nós falamos em todos nós, né? Todos os homens são orgulhosos em diferentes graus. Alguns têm orgulho exacerbado, de fato. Mas, psicologicamente, a timidez é reflexo do orgulho. Isso. Porque quando eu tenho medo de me expor... Por que eu tenho medo de me expor? Insegurança, eu tenho vergonha. Medo que as pessoas percebam, né, que eu não sou aquela, que eu não sou aquela imagem que eu acho que eu construí, que eu vendi para essas pessoas. Então, se eu abrir minha boca e me expor, eles vão conhecer, eles vão saber que eu falo errado, né, ou que eu tenho determinadas dificuldades. Então, essa dificuldade de se expor realmente é uma coisa que tem que ser observada. O tímido tem que olhar para si. E até mesmo no processo de educação, um pai, quando identifica timidez em excesso, é claro que a timidez é normal em muitas situações, mas quando ela é excessiva, que chega ao ponto de bloquear, da criança não desempenhar determinadas atividades, ela merece uma atenção mais específica nesse setor. Porque, de fato, como ela está se sentindo menor, ela tem um problema de autoestima. Porque ninguém humilha o humilde. Você só pode humilhar o orgulhoso. Isso, exatamente. Porque o humilde, ele se sente exatamente na mesma altura dos outros, no mesmo nível de todo mundo. Ele não se sente menor, mas também não se sente maior. Portanto, se expor para ele não é um problema. Porque se ele errar, o que acontece? Ele está propenso a errar. Eu vou errar, vou fazer de novo. É, agora, o orgulhoso não. Onde já se viu eu errar? Eu não poderia ter feito isso. Justo eu, por que eu fui fazer isso? Mas erra. É um pouco de autossuficiência, né? Às vezes a gente olha para a gente mesmo com autossuficiência e o perfeccionismo tem tudo de insegurança. Exato, né? O perfeccionismo é outra característica na raiz também. O perfeccionismo é a insegurança. É. Muitos de nós falam, não vou fazer porque eu não estou pronto ainda. Você está querendo ser perfeito, está querendo estar perfeito para começar. Esquece que para ser perfeito tem que começar em algum momento. Exatamente o oposto, né? É o oposto. É quando eu estiver bom, eu vou fazer. Cria um paradoxo para si mesmo. As pessoas não têm ideia da importância da prece, né? Você vê que Siddhartha Gautama, o Buda, ele ensinava que o ato de orar é tão importante quanto respirar e se alimentar. Olha, o Buda foi um grande líder, né, espiritual da Ásia, né, mostrando que a importância da oração. E se a gente observar, mas será que Deus não sabe das minhas necessidades? Não, claro que sabe. Mas o que a divindade espera é que nós possamos vencer o orgulho, a arrogância, né, a ignorância, e nos aproximarmos dele, né? Tanto que o próprio termo religião vem do latim religare, né? É o religamento com Deus. Esse religamento é através da aproximação. É claro que não é só o ato de exaltar Deus numa prece, é tão importante quanto também a nossa conduta, né? Porque a oração também, quando Cristo fala orai e vigiai, não é vigiar o vizinho, né? É assim mesmo. É vigiar seus equívocos e você corrigi-los, né? Oração, sim, vigiar é trabalho. Como é que eu vou vigiar? Vigiar minha conduta errada, equivocada. Eu me manter ocupado, né? Um adágio popular, né? Ó, cabeça vazia, oficina do Satanás, né? Quer dizer, tem que ficar com a cabeça cheia de coisas boas, né? E é interessante, porque buscar a Deus nesse sentido, pela prece, é um ato de amor. E vamos entender da seguinte forma: uma pequena planta, quando ela germina, uma semente quando germina, pequena planta, ela empenha todos os seus esforços na direção da luz, porque ela necessita da luz para que possa se estabelecer e viver e ficar bem. Da mesma forma, nós, como homens, precisamos de Deus para nos estabelecermos, para que sejamos, para que realizemos tudo aquilo que a gente pode realizar potencialmente. Só que se essa planta está num local obscuro, ela vai morrer. Ela tem que se esforçar, se entortar e buscar a luz, como a gente vê a natureza se, né, se virando, basicamente. Então, o nosso caso é a mesma coisa. A gente nós temos que empenhar todos os nossos esforços nessa busca por Deus. É que o Álvaro comentou, é interessante. Deus não sabe onde eu estou. Lógico que ele sabe, mas é você que tem que procurar ele. Exato. É pedir, obtereis, né? Pois é. Buscais e achareis. Eu contei uma história interessante uma vez aqui, lembra, Álvaro, do barbeiro, né? Então o rapaz estava no barbeiro e conversou lá com muito tempo com o barbeiro, e o barbeiro disse no final da conversa, falou: eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus, eu sou ateu, porque, né, passei por dificuldade assim e Deus não me ajudou. E o rapaz saiu de lá, ele era temente a Deus, como o Álvaro falou. Ele saiu de lá, ficou pensativo com aquilo, ficou chateado, saiu andando pela calçada. Lá na frente ele encontrou um mendigo, um homem caído na calçada, com a barba enorme, né, maltrapilho. Aí ele teve um estalo, uma luz, voltou correndo lá para o salão de cabeleireiro e falou assim para ele: eu não acredito em barbeiros. Como assim você não acredita em barbeiros? Eu tô aqui, eu sou barbeiro. Mas como que você pode existir se lá na esquina eu encontrei uma pessoa barbuda, maltrapilha, que não faz a barba não sei há quanto tempo? Ah, ué, mas ele tem que vir até aqui. Se ele vier até aqui, eu faço a barba dele. Pois é, Deus é a mesma coisa, né? Se você for até ele, ele pode agir em você, mas você não vai até ele. Esse movimento seu é que não acontece. Sabe que é interessante de cultivar a prece, que tudo que foi mencionado aqui é muito importante, mas eu acredito que fundamental é fortalecimento da fé. Porque a gente vive numa caminhada terrena cheia de acontecimentos imprevistos. Por mais que você programe a sua vida, você não sabe na esquina que passa, ou uma enfermidade, ou um acidente que possa acontecer. E naquele livro interessante, Boa Nova, né, do Chico Xavier, Despedindo Bé de Campos, tem uma passagem onde Jesus conversa com Maria de Magdala, quando ela vai buscá-lo, né? E ela, depois de conversar muito, ela pede uma orientação a Jesus. Ele fala: olha, fé em Deus sobre todas as coisas e fé em você mesmo. É o que a gente necessita nessa caminhada. Como é que eu vou ter fé em alguma coisa se eu não convivo com ela, se eu não me aproximo dela? Então a fé, ninguém põe fé em ninguém. A fé tem que ser desenvolvida e cultivada. Então esse hábito da oração que a pessoa desenvolveu diariamente, você vai gradativamente compreendendo melhor e se aproximando da divindade, de forma que as situações que aparecerem na sua trajetória, você não se desespera, porque você está consciente, a sua fé está fortalecida, ela está lubrificada pela ação diária do fortalecimento dessa oração. Então, a oração, quando Cristo diz orar e vigiar, a oração é muito importante, não só para você agradecer a Deus ou pedir proteção, não, para você ficar consciente, pleno da presença da divindade na sua vida. Você sabe, Álvaro, você tocou num assunto bastante interessante, porque quando a gente fala de fé, tem muita gente que coloca essa questão de fé como... parece que é alguma coisa religiosa. Tem outras pessoas que colocam, ainda naquele campo, não sei se da ignorância dos processos ou na humildade, ou no orgulho, ou sei lá por quê, que as pessoas também se colocam incapazes de ter essa fé. E a fé, um dos aspectos dela, não tem nada a ver com a parte religiosa, fundamentalmente, mas com a estrutura psíquica do ser. Porque a partir do momento que eu construo a minha fé, eu estou dando elementos para o meu racional poder lidar comigo mesmo, com as minhas sensações, com quando estou lidando com adversidades. Então, a fé como estrutura psíquica para eu poder confrontar os meus medos, confrontar, viver é isso, né? Confrontar meus medos, confrontar os meus fantasmas interiores, os meus demônios interiores, e a estrutura psíquica, parte dela vai ser esse mecanismo da fé, onde eu chego para determinadas coisas e digo, olha, eu ainda não compreendo, mas eu compreendo o mecanismo, eu confio em Deus, que Ele está zelando, que Ele está cuidando. Então, aquilo que eu ainda não compreendo, eu vou ter um pouco de tolerância, e essa estrutura psíquica vai me conduzir para fora dessa tempestade emocional. Muito interessante, Sérgio. E aliás, o que você disse é a palavra que eu tinha escrito aqui para dizer. Você disse a mesma palavra. Opa, então tá bom. Estou palavra confiança. As pessoas geralmente confundem fé, além do seu aspecto místico, né? Mas também atribuem a fé simplesmente à crença, acreditar em alguma coisa. Quando você fala, você tem fé? Sim, eu acredito em Deus. Mas a gente não está falando em crença. Porque as crenças mudam quando mudam os fatos. E quando os fatos são diferentes, a observação vai mudando e a crença vai mudando também. Então a fé vai se transformando, vai mudando. Esta fé que é baseada em crença. Mas essa fé que o Sérgio está falando é a fé baseada em confiança. A fé é uma espécie de confiança. É um sentimento de paz que você tem em saber que você não está sozinho, que as coisas estão sendo cuidadas. É mais ou menos como o contrato social que nós temos na sociedade. A gente sabe que existem dispositivos, que existem instituições que estão cuidando das coisas para que nós possamos conviver em sociedade, né? Claro que problemas existem, mas a gente sabe que isso funciona. E quem tem fé em Deus também sabe que existe uma estrutura, o Sérgio está falando sobre isso, todo um mecanismo, que existem espíritos aqui trabalhando, os nossos guias espirituais, grandes estruturas. A gente leu aqui uma mensagem de Bezerra, atuando em todos os níveis para que tudo funcione. Então esta fé faz com que nós compreendemos que a nossa vida não é a terra, não é um manau à deriva, né? Um barco ali ao sabor dos ventos. Está sob controle. Jesus está no leme, não é, Álvaro? É, inclusive, se a gente observar a boa nova de Jesus, está tudo ali, né? Olha as aves dos céus que não plantam nem colhem, e Deus os agasalha, alimenta, né? Olha os lírios do campo, que nem Salomão, na sua grandiosidade, pôde se vestir com tão bonito. E essas plantas todas, né, os lírios, depois vão se perder. E em relação ao ser humano, que tem muito mais valor para a divindade, quer dizer, então, o homem, ele, quando Jesus nos fala sobre a fé, a necessidade de você fortalecer a fé, porque você fica, não se desespera frente à situação. Nós vivemos situações, e quem que não passou por tribulações? Se não passou, vai passar, né? Pois é. Se não passou, fica esperto. Como é aquela frase, né? Tudo passa, né? Você está vivendo uma fase ruim, difícil, ela vai passar. Mas se a fase estiver muito boa também vai tudo passar. Tudo passa. Então você tem que ter fé em Deus e fé em você também para resolver as coisas, né? Esse é o tempo cíclico, né? É o tempo que os gregos acreditavam. É o tempo cíclico. A sociedade moderna, a gente entende o tempo de uma forma linear, e isso é um erro. Ele não é uma sequência, simplesmente. Ele é um ciclo, ele retorna. As coisas, ora estão num ponto do ciclo, ora estão na parte de baixo, ora na parte de cima. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, Associação das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, que unindo esforços, tornaram-se os semeadores destas sementes de amor. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo, este que vai ao ar aos domingos às 9:30 da manhã. Nosso agradecimento a cada um de vocês que colaboram, e se você ainda não teve a oportunidade de colaborar, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar seu negócio ou sua empresa no site da União Rádio Web, no portal da USE Piracicaba, no aplicativo da União Rádio Web, ou mesmo, se preferir, você pode depositar qualquer valor na conta poupança, anote aí que eu vou dizer, 71850-4-500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta poupança 71850-4-500. Agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web e para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas. O carnaval está chegando. Hoje é dia 27 de fevereiro, quarta-feira, final de semana. Já tem início as festividades do carnaval. No terceiro bloco nós vamos falar um pouco sobre esse tema. E para entrar no clima de carnaval, e aqui como homenagem também para o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas, que eu sei que é fã, nós selecionamos uma linda canção, um samba bonito, chamado Pecado Capital, do Paulinho da Viola. Então começamos aí com a música para abrir o terceiro bloco do programa. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou, e a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou, mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou, e a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou, mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão. Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Da noite, essa noite do dia 27 de fevereiro do ano de 2019, estamos às portas do carnaval aqui no Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar no terceiro bloco. Nós sabemos que aquele que é religioso, ou que busca aproximação com os planos mais elevados, é de certa forma protegido, né? Eu acho que podemos dizer assim, em vários aspectos. Ainda assim, estes estão sujeitos a algum risco ao participarem de uma festa como essa? Isto é, a pessoa fala assim, Ah, mas eu faço tudo certinho, sou uma pessoa equilibrada. Ah, tem algum problema de eu participar, de eu ir para os blocos? Aí, como funciona isso? Álvaro e Sérgio, vamos começar. Quero me recordar que o apóstolo Paulo, quando ele disse que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Nós podemos participar do carnaval, como também para um bar e para qualquer outro lugar, lazer, se diversão. Eu tenho que saber com quem eu estou indo, como é que eu vou me comportar, se vai haver excessos de alguma natureza. Então é isso que vai acontecer. O problema que eu vejo na questão dessa época carnavalesca é que podemos esquecer que o planeta Terra é um planeta de provas e expiação, onde predomina a maldade, onde a maioria dos espíritos aqui encarnados ainda são muito primitivos, com tendências à violência e a vícios. E quando você tem uma ou outra pessoa fazendo alguma coisa errada, cria algum clima não muito agradável. Quando você tem uma multidão, pode gerar até uma obsessão coletiva. Então, nesse momento, com muitas pessoas vibrando com pensamentos de sensualidade, de vícios, de droga, de bebida, cria realmente uma ponte com umbral muito forte, uma ligação muito forte. Então, essa época no Brasil é uma época que a gente mais fica sujeito a obsessões por parte do astral inferior. Então, você vai, não é um dia comum, não é uma época comum como Natal, por exemplo, que seria já justamente o inverso, as pessoas pensando em Cristo, Menino Jesus, onde cria uma vibração, uma aura muito positiva. Então, nós temos uma atmosfera pesada, um momento difícil, e a pessoa ainda vai para um lugar mais pesado, ou seja, ela está sujeita realmente a uma influenciação negativa mais forte. Então, a dizer que a pessoa tem uma conduta correta, faz tudo direitinho, tudo bem, mas é igual você vai no mangue e dizer que não vai se sujar de lama, né? Então, quer dizer, tomar cuidado. Agora, eu tenho meu filho mesmo, está viajando para Minas Gerais, para uma cidadezinha aí, porque quer curtir o carnaval, o filho mais novo, né? Ele está só noivo ainda. Então, olha, paciência, o jovem é assim mesmo, eu também já fui jovem, agora, você usa assim, olha, moderação, cuidado, equilíbrio, saber que essa é uma época muito delicada para quem vê, analisa do aspecto espiritual. A possibilidade de processo obsessivo se acentua, as violências e tudo isso acontecem. Sérgio, o Álvaro tocou num assunto interessante. Ele falou ali sobre obsessão coletiva. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, baseado na seguinte premissa que eu vou lhe deixar. A população espiritual é aproximadamente 3 vezes a população de encarnados. Isso vale não só para o carnaval, tá? Vamos falar, por exemplo, nas baladas, que é muito comum. A gente não quer aqui parecer excessivamente rigoroso nesse aspecto, porque o espírita não é excessivamente rigoroso. Mas existem coisas que a gente precisa abordar. Hoje é muito comum nos relacionamentos, muitas vezes um jovem vai para uma boate, vai para a balada lá e fica com 3, 4 na mesma noite. Então, quando essa pessoa, esse jovem, ele sai da casa dele, ele já está planejando aquilo. Conectou. Já. Ele está conectado com aquilo. Hoje eu vou para aproveitar, eu vou para extravasar, eu vou pegar todo mundo, se é homem, se é mulher também, já não faz diferença nenhuma mais na sociedade contemporânea. Então, veja, numa festa de carnaval, o indivíduo sai de casa com essa predisposição, com essa motivação. Talvez não todos, como o Álvaro bem colocou, mas vamos dizer que a grande maioria sai. Vamos dizer que numa aglomeração com 1.000 pessoas, com uma população espiritual de 3 vezes isso, essas pessoas, a maioria delas sintonizadas nesses objetivos, o que acontece com aquele que é o menos comprometido que está no meio lá, Sérgio? Existem casos na psicologia, eles chamam de efeito multidão, né? Mob effect, que faz com que às vezes a gente entre realmente numa sintonia, mesmo que não esteja interessado. E muitas pessoas às vezes cometem atrocidades ou linchamentos. Pessoas de boa índole de repente estão lá envolvidas com se conectando com a vítima, de repente se sentindo vítima. E o segundo aspecto também é que você eventualmente pode estar se cuidando, mas os outros não. Eventualmente a violência acontece e você é atraído para essa violência por não estar cuidando do seu padrão vibratório, ou às vezes até mesmo que esteja, se coloca numa posição de uma bala perdida. Você vai se entregar, né? Você vai se integrar àquele ambiente. Você se integra, de qualquer forma. Você faz parte daquilo. É. Mesmo que momentaneamente, você faz parte. E contribui. E naquele momento você está sujeito, né, a qualquer ocorrência que pode, né, que pode vitimar qualquer um ali. Você é igual a todo mundo. Não é porque você é o menos comprometido que você vai estar mais protegido ali dentro. Isso. É, isso. Como você num temporal, numa ventania, qualquer árvore pode cair, vai acertar qualquer um embaixo. É a lei da física. E a gente tem que também perceber... Eu sou honesto em dizer que eu nunca sei como eu tô vibracionalmente falando. Eu nunca sei quão vulnerável eu estou. Por isso que existe a questão que o Álvaro colocou da vigilância. E como é que eu tô hoje? Será que hoje eu posso arriscar um pouco mais? A gente tem que tomar esse cuidado e saber que a partir do momento que eu me coloco numa situação como essa, a responsabilidade que advirá desse meu movimento, eu vou colher. Você tem que imaginar que você está num lugar, você está fazendo um intercâmbio de energias, de vibrações, né? Então você está num ambiente pesado, você fatalmente vai se contaminar com essas energias negativas. E vamos dizer que alguém tem um obsessor que queira me prejudicar, se ele não tiver condições de me atacar diretamente, ele pode usar uma pessoa que é mais vulnerável para me atingir. Quer dizer, então assim, dizer para o jovem ou a pessoa que queira, de qualquer idade, que vá para o carnaval ou não, olha, isso aí tudo volta para o apóstolo Paulo, tudo nos é permitido, a gente pode, o Espiritismo não proíbe nada, faça o que tiver que fazer. Agora, a responsabilidade é de cada um. Você vai plantar, você vai colher, né? Então eu é um lugar que eu não iria, eu prefiro ficar mais eu. Mas eu, com a minha idade já, é diferente, um nível de esclarecimento. Mas falando para a pessoa que não tem tanto esclarecimento e mais jovem, que está muito afeita às festas, a gente pode dizer, olha, se for, vá, mas com moderação, pelo menos, né? O Sérgio comentou uma coisa interessante quando ele falou lá do efeito multidão da psicologia. Segundo esse entendimento, o indivíduo ele vai desenvolver uma sensação de pertencimento a algo maior. E eu vou dar um outro exemplo aqui, que é, por exemplo, o clube de futebol. Ele passa a trazer para ele os valores daquele clube, a história daquele clube, né, o poder daquele clube, as vitórias do clube são vitórias dele. Aquilo influencia diretamente ele. Por isso que, por exemplo, numa situação de uma briga entre torcidas, acaba acontecendo crimes, porque a pessoa bate, agride, é agredida, né? A gente vê isso frequentemente nos noticiários. Mas é por conta dessa sensação de pertencimento. Mas você tem que analisar na visão espírita, não psicológica, a questão da obsessão coletiva, né? Isso. Que é um pouco diferente. Então, na obsessão coletiva, os obsessores vão fazer com que aflore em você o seu lado pior. Então você, um cidadão de bem, tem uma conduta correta, mas todos nós temos aquele homem velho ainda que está, aquele vulcão que está dormente, mas ele pode se reacender. Sim, então, sim. Junto com os obsessores, a energia obsessiva, e todos vibrando naquela mesma faixa, ele vai reacender esse lado seu mais negro, mais sombrio, que vai emergir. Que estava sob controle. Estava sob controle. E você então pode perder o controle. Exato. Então, assim, por isso que essas energias acabam influenciando, potencializando. Então a obsessão coletiva é uma preocupação muito grande hoje no meio espírita, porque essa mesma obsessão coletiva que gera as guerras, né? As guerras saem dessa obsessão coletiva. Também umas festas onde começa uma coisa mais ou menos equilibrada, daqui a pouco vai se perdendo o controle e aí já passa para droga, para violência, para com todas as aberrações possíveis, né? Então, o sexo desvairado, então isso aí perde o nível de moralidade, de ética, de honestidade, vai tudo embora pelo homem velho que emerge. E Álvaro, o aspecto também que quando a gente vê os livros do André, Missionários à Luz, Mensageiros, o quanto às vezes lá o mentor assevera, o grupo está descendo para um local de vibração menor e ele fala, toma cuidado, se você criar sintonia, você perde, você é elevado. E sempre essa recomendação, exatamente no ponto que você colocou. Você sabe, esse negócio da sintonia, se quem quiser fazer uma pesquisa, tem num livro, esse outro, um livro muito bom de referência, mencionei antes, é o livro Boa Nova, do Humberto de Campos e Chico. Tem uma passagem ali, quando o apóstolo Pedro identifica Jesus como Cristo. E ali Jesus o diz que ele então estava em sintonia com os planos mais elevados, que o céu havia revelado para Pedro. Na sequência, Jesus começa a falar das tribulações. Pedro se assusta e fala então para Jesus: olha, mas o senhor é tão bom, tão justo, não é possível que Deus vá permitir uma coisa dessa com você. Aí Jesus fala: afasta-se de mim, que nesse momento você fala pelos espíritos das trevas. Então Jesus chama a atenção de Pedro. E Pedro depois vai procurar Jesus, e Jesus fala: não, basta um segundo que você varie sua vibração, você entra em sintonia com a sombra. Agora veja bem, eu estou falando de Pedro, um espírito escolhido, alma de escola, escolhido por Jesus para reencarnar na Terra, para ajudar na divulgação da Boa Nova. Pedro, apóstolo Pedro. Agora eu vou dizer que eu vou no carnaval, entrar naquele... É interessante. Um abadá e tô... Não, mas eu sou espírita, eu vou com o espírita, eu tô isento. Olha, sou apóstolo Pedro, na presença de Jesus, por um segundo que ele variou, entrou em sintonia com as sombras e nós. Então esse negócio de sintonia, viu? Dizer que vai ficar e se cuidar, olha, é cuidado. Difícil. É difícil. E é... É interessante, tem uma história num livro que chama A Vida Escreve, o autor é Hilário Silva. Conta a história de um senhor trabalhador num centro espírita, dedicado, que sofre um acidente no trabalho e perde um dos dedos. E é interessante porque ocorre exatamente isso, Álvaro. Ele até que lida bem com a situação, mas as pessoas ali na casa espírita começam a comentar com ele: ai, que pena, como pode acontecer isso com você? Você é um trabalhador aqui, trabalha há tantos anos, como é que pode acontecer isso? Que Jesus permitiu e não sei o que. E ele acabou aceitando aquilo, entrou, coitadinho. Começou exatamente o efeito coitadinho, começou a se sentir angustiado, triste, porque ele foi envolvido. É exatamente o exemplo que você deu e que Jesus já alertou Pedro: ó, agora não é você quem está falando, você está sendo influenciado neste momento. Nós não percebemos muitas vezes a influência daquele que está se dirigindo a nós. A próxima questão é a seguinte: eu, algum tempo atrás, eu estava conversando com o Jairo Capasso, nosso amigo, que aliás estará com você e o Alain no dia de Allan Kardec, lá na Câmara Municipal de Piracicaba, participando de um pinga-fogo. Vai ser quando, Álvaro? Dia 13, é isso? De março? Enfim, eu vou ficar devendo isso, mas depois eu vou trazer a data certinha do evento. Dia de Allan Kardec em Piracicaba, na Câmara dos Vereadores, esse ano, teremos Álvaro Vargas, Allan Diniz e Jairo Capasso participando de um pinga-fogo, perguntas e respostas. Bem, mas enfim, numa conversa com o Jairo, falava sobre torcidas de futebol, sobre a violência nos estádios. Ele me apontou uma observação interessante. Ele falou que tem um lado positivo que a gente tem que considerar, que é o lado da energia que muitas vezes essas pessoas, essas multidões acumulam, né, durante o dia a dia, durante a semana, durante os meses, e eles aproveitam nos estádios para extravasar essas energias. Então, é uma visão positiva, um aspecto positivo. Se a gente trazer esse exemplo para o carnaval, a gente não poderia também considerar? Porque nesse momento a pessoa fala: no carnaval, né, ninguém é de ninguém. E aí, né, as máscaras, aliás, têm esse significado, né? Eu coloco uma máscara, não sou mais eu. Eu posso fazer o que eu quiser, extravasar. Tudo aquilo que eu não posso fazer na minha vida normal, eu faço no carnaval. E depois eu volto ao normal. volto a viver a mesma vida que eu estava, do ponto onde eu parei. Será que funciona, Sérgio? Enfia o pé na jaca. Enfia o pé na jaca, mas depois volta do ponto certinho onde estava. Será que acontece sai isso? Sai da dieta um dia só, né? Assim, vou sair da dieta um dia só e tá tudo certo. É meio complicado, né? Porque a gente sabe a questão dos débitos e um aspecto que nós falamos agora há pouco é o quanto uma ação nossa pode colocar uma reação em cadeia, e muitas vezes a pessoa faz alguma coisa que ela vai se arrepender, ela vai redirecionar a encarnação dela sem querer, ou na verdade nesse caso, como você colocou, querendo, né? Porque tem hora que a gente pede pro anjo da guarda sair de lado um pouquinho, né? Assim, ó. Não olha agora, não. Vou dar uma saída, fica não olha um nesse momento, não. Fica um pouquinho em casa, olha lá, né? Manda ele olhar para outro canto enquanto você faz alguma coisa, rápida. Brincadeira, obviamente, mas assim, não podemos esquecer das consequências. Nunca dá para voltar onde parou, né? É. E tem uma história interessante, que o Chico Xavier recebeu vários convites para ir frequentar uma casa, para visitar uma casa, que era uma casa considerada de má vida, frequentada por mulheres de má vida. E ele tinha muito constrangimento de ir até lá para atender. E um dia ele perguntou para Emmanuel, né? Emmanuel, você acha que eu deveria entrar lá? Emmanuel sabiamente respondeu para ele: minha preocupação não é se você pode entrar lá, mas sim se você consegue sair de lá. Isso é, a gente vai, mas depois traz com a gente aquela vida, aquele carnaval, aquele outro mundo, né? Pode gostar, a preocupação é essa. Eu acho que é importante a pessoa ter humildade, conhecer suas próprias limitações. No adágio popular diz o seguinte: se você não quer fumar, evite encontrar cigarro aceso. Então, nós temos nossas limitações, as nossas fraquezas. Não achar que nós somos isentos, imunes de qualquer energia negativa. Olha, nós somos pessoas falíveis. Então vamos compreender e vamos buscar realmente uma vida mais equilibrada. Não precisa ser uma vida monástica, né? Por favor. Tem uma vida social, todo mundo precisa disso. Os amigos, a festa, a alegria, é muito dá agradável. Dá para beber um vinho? Pode beber? Não pode? Pode beber uma cerveja também? Tudo é lícito. Tudo você tem que ver o que você vai fazer, né? Eu gostava muito de uma frase de um antigo yogi do Rio de Janeiro, que já faleceu tem bastante tempo, mas ele falou uma frase que eu nunca esqueci, porque era uma frase muito inteligente. Ele falava assim: beber só para o paladar. Por quê? Porque você, quando bebe muito, você anestesia as papilas gustativas e não tem mais paladar. Não sente mais nada. Então não beba. É só pelo efeito mesmo do álcool. É. Então, se beber para o paladar, você vai beber. Beba para o paladar, pronto. O tempo passa rápido quando a conversa está boa. Estamos chegando no final. Mas dá tempo para a nossa poesia, né? Selecionei aqui a poesia Prece para Hoje, em função do dia da oração, também do Espírito Maria Dolores, extraída da obra Mãos Marcadas, psicografada por Chico Xavier. Senhor, enquanto o tempo se renova nos vastos horizontes deste dia, aspiro a ser, onde me colocares, a lembrança de paz e alegria. Ante a explosão de amor com que me envolves o mundo, deixa que eu seja um raio de esperança a todo coração desalentado que procura encontrar-te, mas que ainda não te alcança. Que eu tenha os próprios braços no socorro à penúria de todos os matizes. Entretanto, Senhor, faze de mim também a palavra de fé, levantando na estrada os tristes e infelizes. Converte-me a visão em caridade, dá-me o dom de servir sem perguntar a quem. Conserva-me na escola do dever, faze de minhas mãos artífices do bem. Ampara-me, Senhor, para que me transforme na seara da vida e seja com quem for num singelo canteiro de trabalho, a bendizer-te a luz e a florir-se de amor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, durante esta semana ele será reapresentado às segundas, quartas e sextas-feiras às 12 horas, às terças, quintas e sábados às 4 da manhã e às 20 horas e aos domingos às 4 da manhã e às 12 horas. Na dúvida, lá no site da unionradioweb.com.br nós temos a programação completa. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, com a equipe que você já conhece, o programa que está há 19 anos no ar, né, com o nosso amigo Luiz, os amigos Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães e Alain Diniz. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Integram o programa Visão Espírita o nosso amigo Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, que está conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, nosso companheiro também, na operação de som, nosso amigo André Sanson, e hoje aqui conosco, nosso solícito voluntário Guilherme Pereira, e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, um excelente final de semana, que sejamos conscientes e moderados nos dias que se seguirão, nas festas, para que possamos retomar a nossa vida de uma forma produtiva na próxima semana. Passo aqui as últimas palavras para o amigo Álvaro Augusto Vargas e depois peço para o Sérgio finalizar com uma prece. Agradecemos a todos aqui reunidos, foi um momento de descontração muito agradável do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Que possamos ter então esse resto de semana com tranquilidade, com paz, e que durante o período carnavalesco possamos estar mais do que nunca vivenciando o Vigiai e Orai. Obrigado, amigos, um grande abraço a todos. O nosso boa noite e agradecimento a Deus por estar uma vez mais presente. Como o Álvaro disse, um papo gostoso. É sempre uma alegria muito grande poder estar por aqui. E nós vamos elevando os pensamentos ao alto, cada um com a sua fé, cada um na sua religião. Elevar o pensamento e agradecer. Agradecer pelo dia de hoje. Agradecer pelas oportunidades que tivemos. Agradecer por todas as coisas boas, porque para que possamos vivenciar de novo e perceber cada coisa boa que aconteceu, valorizar essas coisas, valorizar a Deus, valorizar essa proximidade que tem para com Deus, todas as vezes que nós conseguimos agradecer, simplesmente agradecer. E durante o transcorrer da nossa trajetória, nós possamos cada vez mais ampliar essas possibilidades, encurtar essa relação com Deus, para que nós possamos ficar cada vez mais plenos e, de forma mais amorosa, poder cuidar de nós mesmos nessa trajetória. Que todos possam ficar com Deus. E desejamos uma ótima semana. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.